gente vem de sua rua a pé. Posso até ouvir os muros falando. Que eu quis, parece um sonho. É certo que nem quero acordar. Se tem outro alguém, pode esperar. Deixa pra depois que. Veja que nós dois temos bons motivos pra se desculpar. E quem não tem medo de se apegar, você derretendo e eu transbordando. Só que eu quis, parece um sonho. É certo que nem quero acordar. Se tem outro alguém, pode esperar. Deixa pra depois que. Deixa que nós dois temos bons motivos pra se desculpar. Deixa pra depois quem não percebeu nem vai acreditar. Deixa que nós dois temos bons motivos pra se desculpar.